Sempre estiveste ao meu lado de noite e de dia, na dor, na alegria, nas horas de guerra. Assim é meu filho. esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só, ou como tu, até tenho outro amor. Também sei que a minha vida já nada. Ora, 9 horas e 22 minutos e vimos de escutar Tony Carreira, que saudades de ti. Então hoje somos o 13 de dezembro e vamos ouvir então o hino da Santa Luzia, que há uma festa grande em Portugal, lá também no dia 13 de dezembro, que é a Santa Luzia, é o dia da Jurupia. Ora, e vamos ouvir então o hino de Santa Luzia. Vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Dos olhos à luz, aplaudamos todos com muita alegria os feitos heróis. que tu estás. Refizeste a tua vida, conseguiste amar e ser feliz. Do meu lado, deixa que eu te diga, eu não fui capaz. Olá, como é teu viver? Olá, que fazes sem mim? Tens alguém que te merece? E voltaste a sorrir outra vez. Do meu lado, deixa que eu confesse, tenho andado assim. Nunca mais tive um sorriso e luz no olhar. Não sei se estou vivo cada vez mais. Morro de saudade do amor que perdi. Nunca mais fui o que eu era. Da tua vida, conseguiste amar e ser feliz. Do meu lado, deixa que eu te diga, eu não fui capaz. Nunca mais tive um sorriso e luz no olhar. Não sei se estou vivo ou cada vez mais. Morro de saudade do amor que perdi. Eu era, nem sei o que sou. Minha primavera nunca mais voltou. Sou esta verdade que ficou por aqui. Eu nunca mais. Estivemos então à escuta de José Malhou, Olá, o que é feito de ti. E são 9:31 e vamos passar uma curta página de pub e depois então viraremos com as nossas manhãs românticas. Até já. Ben Sort, aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais.

Ora, 9 horas e 40 minutos e vimos de ouvir então Agatha, desculpa por ter muitos ciúmes. E então eu tenho aqui já uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a sua copina Rosi, para toda a sua família, para todos os colegas de trabalho e para todas as pessoas que a conhecem e também não esquecendo o animador. Então, de minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. E como é uma fiel à Rádio, a gente vai passar a bela canção que ela adora, que tem por título Tony Carreira Resta. Ora, então vimos de ouvir Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E continuamos então as nossas manhãs românticas e vamos continuar com Nuno Alves e Estamos Bem. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Então boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Estamos quase a chegar ao Natal, estamos a 11 dias de Natal. Então, boa coragem e uma ótima manhã. Magia pra te dar. Participação de DJ Tona. Ora, são 10 horas aqui na nossa rádio, nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Então estamos à escuta do mix Haja Amor. O que interessa é haver amor e saúde, e tudo de bom é o que a gente deseja. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Venha a sofrer algo de champanhe que embriaga meu coração, faz com quem te acompanhe na viagem da emoção, entre o fruto proibido e o delírio desse prazer. Quero essa paixão, quero essa paixão. tarde linda, eu me lembro ainda de velho pai chorado. Sem pão, girando, vi amor em minha, batendo as tamanquinhas, e eu maravilhado. Sem pão, girando, vi amor em minha, batendo as tamanquinhas, e eu maravilhado. E eu maravilhado com o seu requebrado, fui sambar também. Oh, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Maria, sim, Maria, Maria, Maria, satisfeito o teu desejo. Eu até te dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração, meu coração, meu coração eu não dou, porque eu não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo não posso amar. Olha o tiro, liro, liro. Olha o tiro, liro, liro. Nunca percas a cabeça, já disse à minha avó. Olha o tiro, liro, liro. Olha o tiro, liro, liro. Nunca percas a cabeça, já disse à minha avó. Eu nesta minha canção que eu fiz para recordar ao tempo que era criança, nunca mais eu vou voltar. Aldeia que gosto tanto, tu estás no meu coração. Para mim é tudo tão lindo que é vivo nesta canção. Olha o tiro, liro, liro. Olha o tiro, liro, liro. Nunca percas a cabeça, já disse à minha avó. Olha o tiro, liro, liro. Olha o tiro, liro, liro. Nunca percas a cabeça, sur Arc-en-Ciel. Com esta frase você vai lembrar de mim, pois não esqueça. Seja como for, pra ser minha mãe. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mais perdão, vai sofrer o que eu sofri. preciso, não, senhor, dos teus beijos a brincar. E esqueci os teus abraços, já rasguei os teus retratos, mudei todo de lugar. Eu não sei como podias beijar-me se não sentias um pouquinho de amor por mim. Tudo era tão fingido, eu não estou arrependido, entre nós tudo acabou enfim. Brincaste com meu sentimento, fui para ti um passatempo, só pensaste em fazer mal. Agora que andas arrependida, não te quero em minha vida, acabou o ponto final. Eu não quero o teu amor, não me peças por favor, volta a gostar de ti. Não se mande tão pressão, não me peças mais perdão, vais sofrer o que eu sofri. Eu não quero o teu amor, não preciso, não, senhor, dos teus beijos a brincar. E esqueci os teus abraços, já rasguei os teus retratos, mudei tudo de lugar. Eu não quero o teu amor, não me peças, por favor, volta a gostar de ti. Não se mande tão coração, não me peças mais perdão, vais sofrer o que eu sofri. Eu não quero o teu amor, não preciso, não, senhor, dos teus beijos a brincar. E esqueci os teus abraços, já rasguei os teus retratos, mudei tudo de lugar. Eu não quero o teu amor, não me peças, por favor, que volte a gostar de ti. Não. Desabafar um pouco o que eu estou a passar, dizer-te como estou, só e perdido, que apenas vivo para recordar. Atendo o telefone, responde ao meu sofrer. Sei que estás com ele, mas nada vou dizer. Se ouvir a tua voz de vez em quando, não sofro tanto por te perder. E só uma palavra amiga já me ajuda a suportar o desgosto sem medida. E a vida sem te amar, só um gesto indiferente já me acalma mais a dor. Por isso quando eu ligo atendo o telefone, por favor. Atendo o telefone, preciso de te ouvir, sentir ao meu ouvido o calor que perdi. Dizer-te que o meu ser não tem sentido se sobrevivo é só por ti. Atendo o telefone, responda ao meu pernil. estiver por perto, bem podes disfarçar, falar-me com frieza. Não me importo, a mim é muito eu escutar. E só uma palavra amiga já me ajuda a suportar o desgosto sem medir, que é a vida sem te amar. Só um gesto diferente já me acalma mais a dor. Por isso quando eu ligo, atendo o telefone, por favor.

Agora 10 horas e 35 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2 e estão à escuta da missão das manhãs românticas. Estão na presença de Lourenço da Nova até ao meio-dia e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 13 de dezembro, porque está muito, muito frio, não está? Está a vir o solzinho, mas não chega para nos aquecer. Então, boa escuta e fiquem bem com a Rádio Arcanciel. Outra vez a nostalgia do passado, navegando ao sabor desta tristeza. Fecho os olhos e revejo-te a meu lado, neste sonho criado na incerteza. Mas mesmo assim é bom demais sentir de novo os teus beijos divinais, a minha pele cada vez mais juntinho a ti. Há sempre um grande amor que marca a história de uma longa vida. Há sempre um grande amor guardado no cofre do coração. Há sempre um grande amor desfeito no dia da despedida, mas refeito na dor, nascida no final essa paixão. Há sempre um grande amor de uma longa vida. Há sempre um grande amor desfeito no dia da despedida, mas refeito na dor nascida no final dessa paixão. Ora, e vimos de ouvir esta linda música de Toy, Há Sempre um Grande Amor. E continuamos então com as nossas manhãs românticas, e vai ser então Estou Sonhando, do Banda Lusa. Sonhei contigo e o coração falou de amor. A magia com asas que vão bem, verás que o futuro te sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos, que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei contigo uma nova ilusão que me ajudou. Na fantasia, a escuridão transforma em dia, luz no coração. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos, que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei. I'm across the street, I have a Ciel 96.2 Life. FM. La FM en couleur. Estamos à escuta de Ruth Marlene, Teu Coração Mentiroso. E a seguir vamos ficar com mais uma bela canção que tem por título Johnny Volta Amor. Vocês estão à escuta das melhores músicas românticas aqui na Rádio Arcancel 96.2. Volta que eu te quero.

ya no puedo esconder. Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor, sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, las rosas quisieran pedir que me llegues a amar. Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y suceda un milagro y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. Thank you. E vamos ficar com os Irmãos Verdade, Jolanda, um conjunto que cá esteve no baile que a rádio organizou, que fez um grande sucesso. Quando te conheci, fiquei louco por ti, Jolanda. Jolanda, não pude resistir, tentei te seduzir, Jolanda. Voar bem alto até ao céu. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. A saber sorrir, ela também. tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir numa outra brincadeira. Ora, 11 horas e 35 minutos e então estamos com o nosso Carlos Paião Cinderela. Envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos outro dia como por mexia no autocarro em pé. Ele lá lhe disse medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Mas mesmo que eu queira, não vou. Agora 12:44, estamos à escuta de Diana Gil, Tudo é Mentira, e vamos continuar então com o nosso Fernando Santana, Amo-te. Esta voz de amor perdida, amo-te e para sempre te hei de amar. E por amor eu farei tudo o que sei para tentar rever o teu olhar brilhante que iluminava o amor, dava calor nesses momentos de fogo em que fui teu amante. что сайвингай претябеса. No more. passamos por mãos bocados. Houveram brigas e intrigas, mas superamos, porque no mundo só tu me completas. O homem perfeito que eu escolhi para amar por toda a vida, o meu grande amor, oh minha vida, eu amo-te. Com toda a certeza do mundo eu amo-te, e eu prometo te amar até ao fim, porque tu és o meu amor, darei-te o devido valor, eu amo-te. Pois é, meus amigos, é com esta linda música, Eu Amo-te, que acabo a minha missão das manhãs românticas. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que quanto a mim, foi um grande prazer em estar aqui com vocês esta manhã de terça-feira, 13 de dezembro. Então, marcaremos rendezvous para sexta-feira, para mais uma missão com o fim de semana à porta. Então, quanto a tudo, o tempo... Sabe que vai fazer muito frio esta semana. Agasalhem-se bem, façam muito cuidado e fiquem à escuta da Rádio Arco-Íris, que logo vai ter aqui... Vai estar aqui então logo o Nicolá também, e amanhã encontraremos o Vítor. E depois, à tarde, acho que estará cá a Glória também. Então, fiquem bem, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiserem. E vamos deixar com a RTP Internacional. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Um carro ficou soterrado no IC17 Cril. Duas pessoas foram levadas para o hospital devido a este deslizamento de terras. A Câmara de Oeiras determinou hoje o fecho de todas as escolas devido ao mau tempo. O metro de Lisboa está a sofrer perturbações, as linhas estão a funcionar, mas há condicionamentos em várias estações do metropolitano. Chuva por vezes forte em Portugal com continental, acompanhada de trovoada, Madeira, céu nublado com aguaceiros por vezes fortes, Açores, céu cinzento com algumas abertas e aguaceiros, especialmente a partir da tarde. Notícias, edição de Frederico Moreno. Um automóvel ficou hoje soterrado na Cril. Um deslizamento de terras atingiu a viatura junto ao acesso para a A5, que liga Lisboa a Cascais. A PSP indica que os dois ocupantes do automóvel foram hospitalizados, mas a polícia não dá pormenores sobre o estado de saúde destas pessoas. No sentido Algés-Belém do IC17 Cril, está cortado ao trânsito, mantendo-se abertas apenas as duas vias mais à esquerda, no sentido Algés-Sacavém. Ordem para encerrar. A Câmara de Oeiras determinou fecho de todas as escolas durante o dia de hoje por causa do mau tempo. A decisão foi tomada pelo presidente Isaltino Moraes, que esta manhã visitou a zona de Algés. O autarca pede aos pais que vão buscar os filhos porque os estabelecimentos de ensino em Oeiras vão fechar portas da parte da tarde. Pedimos aos encarregados de educação que dentro do possível possam ir buscar os seus educandos, os filhos, particularmente os mais pequenos, não é? Porque, de acordo com as indicações e com as informações que temos, a situação pode agravar-se e, pelo que estamos a ver, as pessoas saírem de casa.